Se aguarde transferência de comunicações. Gente, autorizado. Recebido ao localizador, portal 99. Ono 076, desça para 2000 Livre LS. 2000 Livre LS 76. 2747, mantém o ponto de espera. Mantém. Azul 4235, sem restrições até 2000. Desconsiderando as restrições, para 2000 metros, 1-4-2-3-5. Total 9907, cheque o trem, torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, cheque. Obrigado, meu amigo, até a próxima. 3305, solo 22, libere a direita, prossiga táxi, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette, botão 612, tá 33. Boa, muito boa noite, é o total 9907. Agora é no curso do localizador. Total 9907, muito boa noite. Mantenha a aproximação, informarei pista livre. Gente, mantenha a aproximação, aguardando pista livre, 9907. 6747, ao alinhar, livre decolagem, metro no 50 graus, 89. Decolagem web 6747, iniciando, obrigado. Achou, travou a 2 milhas do India Victor, o total 9907. Ciente, informa o vento 150 graus, 08 nós, ajustado 1021, tem pouso autorizado, cabeceira 10. 1021, autorizado pouso para o total 9907, muito obrigado. Meia 3-1-3, muito boa noite. Um minutinho pra qualquer barulho. Guardando. Webjet 6747, decola aos 24, chame controle no 20.8, tenha um bom voo. 20.8, grato, boa noite. Oceanair 6313, pronto, cópia. Está autorizado Guarulhos 360 via Pesuluno 6 BHZ Trivi e após conforme a rota do plano da Eulei da Bridge a subida, curva direita após a decolagem, 5134 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado Guarulhos, de voo 360, rota do plano de voo da Eulei da Bridge, após a Pesuluno 6, 5134 o transponder, 120.8 para ele sair. Correto, chama para pushback acionamento. Cadê? Total 9907, solo 25, libere a direita e prossiga táxi Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, nosso escuta, muito obrigado, até a próxima. Notamos o seguinte, vai voar no primeiro momento Leda e nós vamos consultar o melhor centro de controle do Nordeste para possibilidade. Na sua escuta, grato. Controle, o voo 1076, baixo travado no IDR. Positivo, em aproximação para a pousa, chame a torre 1186, 076. Torre, o gol 1076. 76, ILS, baixo travado. 1076, avistado, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 89. Sim, direto. Autorizado ILS, 4277. Rio 5972, este é o controle de Salvador, direto Duna 4000, ajuste 1022, câmbio. Azul 4235, ajuste agora 1022.0. 1022, azul 4235. FB 747, chame Recife, 1251. 251, boa noite. Azul 4235, cheque o trem, chame a torre, 1986. 186, 4235, boa noite. Boa. Azul 4235 chamou a Torre Salvador. Boa noite, 4235, localizador, 2 milhas para o externo. Azul 4235, mantém aproximação, informarei se está livre. Uno 076, sol 29, libere a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 02. Quatro, dois, três, cinco, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 89. Pouso na 10, 4235, confirme o vento? 150 graus agora, com 89. Grato. favor. Mike Eco Juliette, chamou Fox Salvador. Mike Eco Juliette, como me recebe? Autorizar o saneamento por conta e risco, 30 segundos para sua cópia. Sala 33, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, nosso escuta 4235. Autorizo. 5972, desça para 2000. Tripe 5595, identifique. Tato radar, 74 milhas para duas. Eco Juliette, confirme apenas o pátio que o senhor se encontra. Ciente, pronto, cópia. Está do plano para Jundiaí, nível de voo uma centena, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Coral, curva direita, pista 17, 5133 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Mike Eco Juliette, autorizado táxi até a interseção, da Bata, chame lá para ingresso e decolagem. Circo 972, está passando agora a Bahia de Aratu, reduza para aproximação e efetue cheque para ponto. Gente, aguarde 30 segundos. Aguardo. Puxa na 63 no 3, puxa acionando 4, chame para início de táxi. Autorizado, puxa acionando 4, chame para início de táxi, obrigado. Vou curvar à esquerda para interceptar final ILS e aguarde transferência de comunicações. Rio 5972. E o 5972, 3 milhas e meia para o externo, chame a torre 1186. Transmissão muito baixa, poderia repetir? Estamos interceptando o atirador, avistando a 90 Rio 5972. Rio 5972, muito boa noite. A transmissão está um pouco chiada, tá ok? Mas sem livre pouso, cabeceira 10. Vento no 40 graus, 8 nó, cheque 3. Frequência alternativa, o que o senhor quer saber é 11895. Pouco melhor, mas ainda está chiado. Para a taxa, acionar 63113 com 128-1350. Campo Valeu. Táxi autorizado, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame novamente nessa frequência na, para decolagem. E Alfa, chame na 63, 63. Afirmativo, já tá pronto? E mantém, informe pronto para decolagem. Lima 3, 63, 13. Como é que a Juliette mantém a posição? Rio 5972, Salas 44, Libera direita, prossiga táxi, Alfa Kilo, Pátio 3. Esperando direita, Alfa Kilo, Pátio 3. Rio 5972, obrigado. Olha o trip 5515 para a descida. Para 2000 pés, ajustado no 022. Para 2000, ajustado no 022. Trife. 3, ao alinhar, tem livre decolagem, retorno a 50 graus, 89. Alinhagem, decolagem, projeto de emergência. Mike Eco Juliette, devido às saídas conflitantes entre a aeronave do senhor e o Airbus da Oceanair, o Oceanair vai decolar primeiro. Vou pedir para o senhor aguardar só mais alguns instantes para sua decolagem, tá ok? Xander 63, 13, decola os 46, chame agora o controle, 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, Xander 63, 13, obrigado, boa noite, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, Xander 63, 13, passando 1.500 da Elenda. Oceano 313, controle, meu cordial contato radar. Gente, após 2000, possibilidade de letra presente? Livre. Muito obrigado, senhor. Letra presente, 6303. Juliette, apenas mais 30 segundos para sua decolagem. Queco Juliette, livre decolagem cabeceira 17, vento 950 graus, meia dúzia. Maiteco Juliette, decola os 49, chame controle no 20.8, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, está passando o Maiteco Juliette, decolado na Coral. Tango Mike Eco Juliette, controle, boa noite, contato radar. Mike Eco Salvador, boa noite, na 3178, transfere da Alfa. Doutor, 3178, transfere, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1022, vou ir direto Duna, desça para 2000 para o ILS. Direto Duna, 2000 para o ILS, Renata.